tem as caras de falar, nós também temos. Se você sabe rimar, nós também sabemos. Você está tão enganado que nem pode imaginar. Aqui não virou bagunça e nem vai virar. Não pense que persegue a igreja ou que tá me perseguindo. Maneto tá batendo, é de frente com Deus e vai ter que dar meia volta, o limite é aqui. Respeito é bom, vamos parar com essa história de... Fui assistir um filme na igreja. É melhor dobrar a língua, mané voador. Eu exijo mais respeito pra falar do meu senhor. Podinho famoso, consagrado pela mídia. Playboy cantando rap, só podia dar nisso. Se eu sabia, teu erro foi subestimar. Tu se garante, pode vir. Se teu Deus é o de Golias, o meu é o de Davi. Vou arrancar sua máscara, não sei se agora entendeu. Como Davi arrancou a cabeça do Filisteu. Marionete manipulado, escravo de Satanás. De gaiato no navio, nem sabe pra onde vai. Sem rumo na escuridão, é só mais um dos inimigos que não enxergam, pisam uns nos outros, tropeçam nos que estão caídos. Nem confia, mal sabe que já está na lista dos que usa e joga fora quando não precisa. Se acha tão superior, nos chama de débil mental. Pra ser esperto igual você, prefiro isso na real. Não boto fé que pense assim, dá um tempo, fala sério. Retardado é quem sobe, esperto queima no inferno. Que pensador fajuto é esse? Se não fosse, saberia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É melhor tu engolir tudo o que falou, pois não é capaz de terminar o que você começou. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. Não sinto o mínimo prazer em te falar. Que mesmo insistindo em não acreditar, querendo ou não, vai prestar conta do que aqui praticar. Um dia vai estar frente a frente com o Todo-Poderoso. Que diante de sua presença somos como os gafanhotos. Eu não sei se vai ser tão engraçado. Não sei o que vai fazer com esse seu sarcasmo. O mané falador que tira onda com todo mundo. No dia perplexo, imóvel, mudo, seus dentes batendo, sua frisco. Mal pode acreditar, terrível pronunciamento. Apartai-vos de mim, maldito a minha esquerda. E pra quem duvidou, decidi a vida inteira. O choro, a mácula, lágrimas rasgam seu rosto. Remorso e dor, calafrios no corpo. Solidão eterna, ninguém pra compartilhar. Então vai ter o que queria, eternidade pra pensar. Se valeu a pena escolher o sofrimento, agonia, morte, angústia. Descobri que foi traído o tempo todo enganado. Desculpe, mano, é sonhador. A vida é real, lamento acordá-lo da incredulidade e a fé. Eu oro por você, de adversário é aliado. Eu oro por você, na morte eterna, vida eterna. Eu oro por você, mais de 100 raps iguais a esse também posso fazer. Mas diante de Deus, quem vai responder é você. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. Um dia diante de Deus, você também vai estar. E vai ficar embaçado se a ideia não mudar. som.